sobre, falar sobre. Da terra até a lua, mano. é sempre subir. E somos grandes gigantes, com 10 metros de altura. Falamos 20 línguas, dialetos da ternura. Aquilo que vivemos está gravado no coração. Segura na minha mão e continua a canção. É melhor que já ouvi, reinventaste a paixão. E ela diz-me adora quando o dia vai a meio. O copo passa de meio vazio para meio cheio. A palavra ganha vida e fala à minha frente. Sigo calmo atrás dela, deixo crescer a semente. E diz-me oh, oh, yeah, yeah, faz, faz. A memória da leveza irrisória de uma conquista notória. Faço V de vitória, porque hoje eu sou rei ao lado da rainha com que sempre, sempre sonhei. Foi por isto que esperei em cada noite que amei. Ou pensei que amei, porque é agora que eu sei a razão da palavra consagrada que tanta gente dá à toa em troca de quase nada. Ela não está espantada, pelo contrário, relaxada. Revê-se na expressão da expressão. Eu enamorar e diz-me oh, oh, yeah, yeah, faz, faz. Ficas pálido, com o seu rosto esquálido e corpo medido. Sem sentidos, ficas curva atrás, curva dentro, vestidos de quem nem sei o que faria se a visse um dia. Passaria uma noite consigo e morreria extasiado, deslumbrado. Caía para o lado, cansado de me babar e de especular, tentar tocar, beijar, sentir, fluir, curtir. Todo o dia na cama, sem sair, perfeita. Interior sublime, de exterior esbelta. Em discurso indireto, o que lhe disse na festa. Vinho do Porto e bombom, comigo é só relax. Fecha os olhos, abre a boca e eu acabo com o teu stress. Um ombroso de melidade de pôr mel. Deixa-me encher-te de pós como se estivéssemos na shell. De palavras embrulhadas em moi. Vem comigo, aproveita o sabor, nunca mais vais querer outro. Tens ar daquelas gajas que gostam, que lhes compram roupa em lojas, marcas caras e gojas. Grandes provas de status, meu aparato, assemelha-se a carros. Tem neste no interior, no exterior, muito espírito. Só mistura dor, prazer, se me pedires. Se me forçares, não adianta, tardes aí a dar ar. Sou só mais um entre os teus pais, mas não compares. É bom que repares, foste tu a começar com os olhares. Amor, como é que é? Tá tudo, estás a curtir? Amor, o que é que se passa? Tudo bem, estás a sentir? Diz lá em que ponto é que estamos todos, meus manos. Passamos ou ficamos, amor, como é que é? Tá tudo, estás a curtir, amor, o que é que se passa? Tudo bem, estás a sentir? Diz lá em que ponto é que estamos todos nos manos. Passamos ou ficamos, todos gordos, mas meninas ficam sempre na linha. Sinta fina, perna desenhada e pele genuína. Mulheres independentes não querem só o plim plim. O brilho do guia ao qual daria um bom fim. Acredito que sim, na boa, na pura, mas querida, o dormido no meu carro não dá sentido à tua vida. Sou aquele das fotos, dos clipes na TV. Aquilo que se te portas bem pode ser que dê um sinal vital. Então, tudo bem. Sabes que eu dou no flex profissional como ninguém. Basamos ou ficas a dizer segredos à amiga. Pode ser que ela decida, só tenha que dizer siga. Não há espiga, é velha cantiga. Mais velha história de todas as vidas vividas em balcões de tascas refundidas, chavalas decididas. Chegam partidas, querem sentir o meu toque de midas. Eu sei, porque ali do canto eu vi tudo. Também sei que ouviste a minha música na rádio. A prata da casa, a broca na brasa, a moca de Mazda. Dia da ressaca, já sabes que vai ser em minha casa. No dia a seguir ainda vais querer estar lá. Eu vou estar no tasco, que não vou estar cá. Desliguei o móvel, não quero mais, blá blá. Não te vou mentir, o dia de hoje é outro amanhã. Amor, como é que é? Tá tudo, estás a curtir? Amor, que é que se passa? Tudo bem, estás a sentir? Diz lá em que ponto é que estamos todos meus manos. Passamos ou ficamos? Amor, como é que é? Tá tudo, estás a curtir? Amor, que é que se passa? Tudo bem, estás a sentir? Diz lá em que ponto é que estamos todos meus manos. Passamos ou ficamos? Amor, como é que é? Tá tudo, estás a curtir? Amor, que é que se passa? Tudo bem, estás a sentir? Diz lá em que ponto é que estamos todos meus manos. Passamos ou ficamos? Amor, como é que é? Tá tudo, estás a curtir? Amor, que é que se passa? Tudo bem, estás a sentir? Diz lá em que ponto é que estamos todos meus manos. Passamos ou ficamos? Passamos ou ficamos? Passamos ou ficamos? Passamos ou ficamos? Passamos ou ficamos? Ó chefe, ó maior, ó ouvir, ó magrão, um cara dessas sem vergonhices na minha relógio, estás a ouvir? Vai, tem que estar para outro sítio, mangala do caralho. Ó moço, deixa agarrar, deixa a chavala em paz, moço, estás a ouvir? Olá. Descontentes em contestação. Diz diz-nos onde estão. Diz-nos onde vão. Fazem perfilar à nossa direita. Vamos alinhar a quem nos espreita por cima do ombro. Quem não se escondeu, deixou-se apanhar. Alguém se esqueceu que a terra nos ia devorar. Somos um pouco de tudo, diferentes de toda a gente. Desafiemos o mundo que nos separa de repente. Somos um pouco de tudo, diferentes de toda a gente. Desafiemos o mundo que nos separa de repente. Universo, está só, pois não sou capaz de viver sempre a sonhar sem algo mais. Quero estar mais além do sonho e ver como é bom saber amar e em teus braços me perder. Oh amor, ficarei mais perto do céu, ficarei mais perto do mar, só para ser o ar que respiras. Canal 2. destino. Sábio dos estradas e memórias, mistura numa névoa libertina o passado e o futuro das histórias. O tempo de dizer a vida é breve, o tempo de viver há quem o diga, só espera pro diabo que o leve. Tem mais olhos que barriga. Ensino os dedos de rameira, remexendo em tudo, muito embora seja sem prazer que tudo queira. Drink e deixa-me. Canal 2 da Antena Web. Olhar.

adormecer, provar o momento. Sinto que te dei um desafio. Quando te encontrei, deixaste em mim esse teu olhar vazio. Sempre que o teu grito venha me chamar, sempre que o silêncio queira te vencer, cedo que o meu corpo para aconchegar, teu mundo quero viver. Enquanto a paixão trouxer algo bom, eu vou me render e mostrar quem eu sou. Dançar a teu lado só tem aprender quanto vale a verdade do teu calor. Não consigo ver outro lugar para amanhecer contigo por perto. Quando a deixo a mensagem no azul do céu, só me vai na alma o que sinto por ti. Letras que se formam nos braços de um Deus, teu prazer, eu sou feliz. Enquanto a paixão trouxer algo bom, eu vou me render e mostrar quem eu sou. Dançar a teu lado só vem aprender quanto vale a verdade do teu calor. Não me queixo de nada, só me satisfaz correr na mesma estrada sem olhar para trás. Para no luar. conta que tinha o mundo na mão. Quis que não fosse um deserto de solidão. Toda a gente corre sem saber que passa pela vida sem viver. chamas ser um conquistador. Queria ser imortal, velho do mundo. Queria ficar contigo outra vez, oh, e levar-te ao meu mundo de magia, fazer-te entrar no reino da fantasia. Aos tempos de outrora eu vou-te levar, no império em chamas eu vou-te amar. Thank you.